fazem com a gente. Tem hora pra levantar, hora pra se deitar, pra visitar parente. Quando se aprende a falar, se começa a estudar, isso não acaba nunca. E só vai saber ler, só vai saber escrever quem aprendeu o beabá. E além do abecedário, um grande dicionário, vamos todos precisar. Com A escrevo amor, com B bola de cor, com C eu tenho corpo, cara e coração. Com D a meu dispor, escrevo dado e dor, com E eu sinto emoção. Com F falo flor, com G eu grito gol, e com H de haver eu posso harmonizar. Com I desejo ir, com J volto já, com L tenho luar. Com M escrevo mão, mamãe manjericão, com N digo não e o verbo nascer. Com O eu posso olhar, com P papai pá, com Q eu quero querer. Com R faço rir, com S sapoti, com T tamanduá, com urubu pungá. Com V juro que vi, com X faço xixi, no fim o Z da zebra. Amor, com B bola de cor, com C eu tenho corpo, cara e coração. Com D a meu dispor, escrevo dado e dor, com E eu sinto emoção. Com F falo flor, com G eu grito gol, e com H de haver eu posso harmonizar. Com I desejo ir, com J volto já, com L tenho luar. Com M escrevo mão, mamãe manjericão, com N digo não e o verbo nascer. Com O eu posso olhar, com P papai pá, com Q eu quero querer. Com R faço rir, com S sapoti, com T tamanduá, com urubu pungá. Com V juro que vi, com X faço xixi, no fim o Z da zebra.